Comunitária apresenta Rádio Verde. Horas 6 minutos. Estamos entrando no ar aqui ao vivo com a 13ª edição do programa Rádio Verde, que conta com o apoio cultural do Meu Copo Eco. Passar do descartável para o durável. Saiba mais em meucopoeco.com.br. Estamos no ar então neste sabadão de sol aqui na zona sul de Porto Alegre. Então, muito bom dia aqui aos meus companheiros de programa, Eric Hempel e Caco Rocha. Bom dia, Flávia Cunha, bom dia, Caco Rocha. Sei que é um orgulho, uma honra estar participando desse momento com vocês e no 13º programa Rádio Verde, junto com todo mundo. É, 13º que é o número do Zagallo, né? 13, que era o número sorte do Zagallo. É meio cabalístico, assim, né? E quem tiver afim de falar com a gente, Caco, como é que faz pra entrar em contato? Pode ligar aqui pra gente, né, no 3407-6599. Pode mandar e-mail pra gente no programa radioverde@gmail.com. Ou pode fazer contato com a gente pelo Facebook, né? No facebook.com/reciclag, sem o M no final. Então, nesse programa de hoje a gente vai falar sobre educação ambiental no contexto escolar. Nosso convidado já está aqui no estúdio, chegou aqui faz pouquinho, daqui a pouco a gente vai falar com ele, Darcy Campani. Muito obrigada, então, pela presença, a gente já começa agradecendo, né? Mas acho que antes a gente falar do tema principal do programa, Eric, a gente vai de notícia, é isso? Plantão ambiental! A audiência sobre o caso da ativista gaúcha do Greenpeace, Ana Paula Maciel, presa na Rússia com outras 29 pessoas, foi adiada devido à falta de um tradutor juramentado. A audiência que ia rolar nesta quinta-feira ainda não tem data prevista para acontecer. A informação foi confirmada pelo Greenpeace. A mãe da bióloga, Rosângela Maciel, considerou positivo o adiamento por demonstrar falta de preparo do tribunal russo para conduzir o caso. A prisão dos ambientalistas ocorreu após um protesto na plataforma de petróleo no Ártico e o grupo foi formalmente acusado de pirataria. Além de Ana Paula, um ativista argentino também não concedeu depoimento devido à falta de um tradutor. Zé Caco, tava falando antes ali fora do ar que tu assistiu o vídeo que mostra a prisão dos caras. O Greenpeace colocou no site 30 coisas para fazer pelos 30, né? Daí tem ali, twittar pros famosos, pedir ajuda, faça movimentos da cidade, e eu não tinha visto ainda. Tem um vídeo original, assim, né, da ação, e realmente, assim, é um pouco assustador, assim, que o pessoal tá subindo ali e daqui a pouco começa a tiro mesmo, assim, dá tiro, assim, é um negócio que não é brincadeira, né? Daí a gente fica pensando, o pessoal comenta assim, né, tem que prender esses vagabundos mesmo que estão fazendo bagunça, mas quando tu vê a coisa na prática, assim, tu pensa que não é bem assim, né? De pessoas mais próximas também, né? Muito pessoal daqui do sul, brasileiros, né? Então é muito triste, na verdade. É que tem essa coisa, né? A gente vê esses comentários meio agressivos, assim, pela internet, né? É que as pessoas estão no anonimato, né? O anonimato faz com que não se tenha muito politicamente correto, não se tenha muito a questão de, né, tu fala o que vem à cabeça e, inclusive, essas coisas meio absurdas, assim. Eu vou dizer que eu fico chocada quando falam, assim, que tinha que prender mesmo os caras, que tem que matar os caras, porque, os caras estavam ali lutando pra preservação do meio ambiente, daí eles merecem ficar lá, assim, mofar na prisão, assim, meio agora estranho. Eu botei na fanpage aqui, né, o que você pode fazer pelos 30 ali, que tem bastante coisa legal pra tentar dar uma movimentada nisso aqui. Então tá. Agora a gente vai rolar o nosso primeiro bloco musical, Eric. Sim, vamos fazer um bloquinho aqui em homenagem ao grande Vinícius de Moraes, né? Centenário dele. Pois é, estão rolando homenagens pra ele em vários lugares, né? E eu acho uma homenagem muito merecida, né? O cara é uma figuraça, assim, da figura da música brasileira, né? Falando em educação ambiental, ele é um professor, né? Pois é, o cara professor da boemia, digamos assim, né? Não, mas o cara era poeta também, né? Ele ficou muito conhecido, assim, ficou muito querido pelas crianças também. Ele fez um trabalho mais no fim da vida, assim, né? Com até umas músicas pra crianças e tal. Então ele tem um trabalho bem consistente, né? E tem todas as histórias do Vinícius, né? Tem muitas aí, se começar a pesquisar na internet, né? Tem uma que eu acho muito legal, Eric, que assim, tem um livro que... Tem umas entrevistas que a Clarice Lispector fez. E aquela história, né? A notícia no Brasil, o cara tá, ela é escritora, mas ela tinha que pagar as contas dela, daí ela também atacava de jornalista, assim. E uma das entrevistas foi com o Vinícius de Moraes, e ela descreve o ambiente da entrevista lá num bar do Rio de Janeiro e tal. E o Vinícius tá em cima da Clarice Lispector. Sabe? Aquela coisa assim, cara de pau, assim, sabe? E é muito divertido de ver, assim, que realmente o Vinícius era um sedutor, né? Foi até o final da vida. Ele teve muitas mulheres, né? Eu não lembro mais o número que é, mas 6, 7 oficiais, né? Fora as outras histórias que rolaram, assim, né? Não oficiais. Mas, assim, figurasse um baita talento, assim, né? Tremendão era ele, então. Ah, eu acho. Então, é verdade. O cara era bom na história, na conversa com a mulherada. Então, vamos ouvir aí o que tu selecionou pra nós, Eric. Então, né? Começar com o Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Toquinho, Miúcha, que é a música B. Depois, Elis Regina e Tom Jobim, Tom Jobim de Cartola. O amor que lhe quer, seus bem, quem de mundo que vai, não vai assim como não vai. Não vem quem de dentro de si, não sai, vai morrer sem amar. Ninguém, dinheiro de quem, não dá, é o trabalho de quem. Não tem capoeira que é bom, não cai, e se um dia ele cai, cai bem. Que já chegou para lutar. Birimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camarã. Se não tivesse o amor, se não tivesse o amor, se não tivesse essa dor, se não tivesse essa dor, e se não tivesse sofrer, e se não tivesse sofrer, e se não tivesse chorar, e se não tivesse chorar, melhor era tudo se acabar, melhor era tudo se acabar, melhor era tudo se acabar. Eu amei demais, porque eu sofri por causa de amor. Eu chorei, perdi a paz, mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais do que eu. Capoeira me mandou dizer que já chegou para lutar. Quirimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza grama. Na tristeza de um

badaba, badibaziza, zazaziza, azada nenha, anda dede, anda dede. Preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Dez horas, 23 minutos. Então, assim, bloquinho musical inspirado do Eric Hempel. Fiz um Samba no Céu, né? Com Cartola, Vinícius, Elis Regina. Mas, na verdade, é um bom som para relembrar aí os velhos tempos de música boa, né? Ah, verdade, né? Então, acho que antes da gente começar nosso bate-papo aqui, que vai falar sobre educação ambiental no contexto escolar, a gente vai de notícia. Plantão Ambiental. Em um momento, revista Caras. O ator global Fábio Assunção foi multado após jogar uma bituca de cigarro no chão ao sair do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O próprio ator revelou o fato pelo Facebook e alegou não ter conhecimento sobre a lei por ser de São Paulo. E afirmou que esperava ter sido alertado ao invés de ter só recebido uma multa dos fiscais. Apesar da tentativa de defesa, ele recebeu críticas dos internautas que consideram certo o programa da Prefeitura Lixo Zero, que autoriza agentes da Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro a aplicarem multas a quem for flagrado jogando lixo na rua. Os valores vão de R$ 157 até R$ 3.000, dependendo do volume do lixo. Pelo jeito, os fiscais não se intimidaram de multar um famoso. É isso aí, a lei deve ser a mesma para todos, vocês não acham? Quanto será que custa uma bituca? Aí eu acho que deve ser o mínimo, né? 157. Ah, que cigarrinho caro esse, né? É, mas ele saiu do aeroporto ali achando que... Prova que os famosos não estão blindados, né? Eu achei muito legal, principalmente porque, se for pensar, no Rio de Janeiro tem tanto famoso, né? Tem todos os atores global lá e tal. Mas se não for multar os caras, tem que dar o exemplo, né? Esses caras aí que são famosos tem que seguir a lei também. Ah, e é aprender pra... A dor ensina a gemer, né? Aprender na... É, não deixa de ser uma forma de educação ambiental, né? Tipo, não vai, não quer ir pela conscientização, vai pelo doeu no bolso. Vai doer, agora né? Vai doer, eu fico né? pensando se o cara que multou depois não multou, bah, deixa eu tirar uma foto pra Então vamos começar aí a falar sobre educação ambiental, Caco, com o quadro, como o Lutz já dizia. É, hoje nós vamos fazer então a leitura do de um trecho aqui do Paraninfo do Darcy, né? A gente acabou de saber que o Lutzenberg foi o Paraninfo do Darcy aqui na formatura de engenharia agrônoma. Então a gente começa hoje com uma frase, né, do Lutz, para situar então esse tema de educação ambiental. A natureza é incrivelmente bela e significativa, mas, assim como a música clássica, só fascina quem aprendeu a senti-la, sendo facilmente incompreendida e mesmo desprezada porque não fez o necessário esforço. Só quem sabe perceber harmonias, sejam elas naturais ou artificiais, terá diante da natureza a atitude da compreensão, respeito e reverência, sem a qual não sobreviveremos. Então, assim, falando sobre educação de uma forma bem poética, né? É, falando da coisa de quase do código, né? Se tu não é ensinado a perceber isso desde cedo, não tem como mais adiante tu respeitar e tu cuidar e tu ter atitudes ecológicas, né? Então acho que essa é um pouco da base, né? Acho que o tema de hoje fala muito sobre futuro, né? A gente fala sobre futuro, quando a gente pensa assim, em crianças, em educação ambiental, a gente tá falando em futuro, né? Porque se a gente olha muito pro presente... E às vezes até um pouco se desespera, assim, talvez olhando para as crianças a gente pode pensar num futuro, né? Num futuro diferente, numa pressão através das crianças, né, Flávia? Assim, vamos começar a falar então com o professor Darcy Campani, que é coordenador da Assessoria de Gestão Ambiental da URGS. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bom? Então, assim, antes a gente estava falando aqui, quer dizer que o Lutzenberger foi teu paraninfo, é? É, a nossa turma, eu me formei em 78, né? Então, uma turminha da época meio complicada ainda da nossa realidade brasileira, né, da conjuntura brasileira, e teve uma votação apertada, onde tinha um pessoal mais já com uma orientação ambientalista, uma orientação que se combinava, né, um pessoal mais ambientalista, um pessoal mais à esquerda também, e o pessoal mais tradicional, mais conservador, mais agronegócio, né, foi uma votação bem apertada. Pois é, E assim, como é que era? Tu chegou a conversar, né, com o Lutzenberger, conviveu com ele, Jacir? Pouco, mas deu pra dar uma convivida, a gente tinha algumas ideias bastante diferentes, né, ele tinha essa concepção ambiental, né, mas ainda dentro de uma visão, que foi exatamente a minha formação, ele tinha a visão ambiental, mas ainda dentro de uma visão de uma sociedade capitalista, né, então tudo que a gente falava, um pouquinho mais de socialismo, de cooperativismo, de ele, não, cooperativismo é bagunça, ele, então ele tinha uma visão um pouquinho mais ortodoxa na parte de política, de economia, mas na parte ambiental era aquela figuraça. Então, Darcy, assim, acho que a gente podia começar falando assim, essa coordenadoria de assessoria de gestão ambiental, como é que funciona? O que exatamente faz a assessoria de gestão ambiental da URGS? A URGS, desde 2000, mais ou menos, tem algumas ações isoladas na área ambiental. Então, se criou um centro de gestão de resíduos químicos, porque a URGS tem, hoje, a gente calcula em torno de 250 laboratórios que geram resíduos químicos. Aquela aulinha que a gente tem, eu tive em 1975, a aula de química analítica aplicada à agricultura, ali na Faculdade de Agronomia, bem na beira do Arroio Dilúvio. Então a gente fazia lá as determinações, teor de fósforo, teor de potássio, ia para a aula de laboratório lá e pá, e mexia química cá, química lá, e o que eu fazia com o resto da minha experiência? Timblum na pia e timblum no Arroio Dilúvio. Aí a gente falava que alguém está poluindo o Guaíba, não sei quem é, alguém, eu não tenho nada a ver com isso, esse alguém é um alguém esotérico, né? Na prática, era a minha prática, né, que estava ajudando aquele pequenininho, mas ajudando a poluir o Guaíba, né? Então a gente lá já nos anos 2000 ainda, a professora Vrana era a reitora, o professor Marco Aurélio coordenava um grupo de gestão ambiental dentro da URSS, que a gente já participava, e se viu, olha, tem que fazer coisas mais concretas para mudar o perfil profissional do formando da URSS, né? Aquele profissional que está saindo da URSS tem que começar a pensar diferente. Então, em 2001 se fez o Centro de Gestão de Resíduos Químicos, em 2002, por uma questão até legal, se fez um serviço de proteção radiológica, que a gente tem mais de 50 laboratórios que trabalham com materiais radioativos, né? Mas ainda iniciativas isoladas, tanto é que um nunca tinha conversado com o outro, a coordenação de um nunca tinha conversado com o outro. Lá por 2006, quando o professor Henneman foi candidato a reitor, foi o eleito, a gente, esse grupo de gestão ambiental, conversou com todos os candidatos, ah, tem que fazer uma coisa mais organizada, fazer a tal da gestão ambiental. Todos os candidatos aceitaram, o professor Henneman foi eleito e sim, começou a implantar um sistema de gestão ambiental que a maioria do pessoal já deve ter ouvido falar, o tal da ISO 14001, uma coisa parecida, não exatamente igual, mas nos moldes da ISO 14001, tentando aglutinar todas as coisas ambientais. Então tem pesado o químico, o radiológico, e aí começamos a organizar os biológicos também. Nós temos um hospital veterinário, nós temos criatório de animais de experimentos, tem uma boa produção de materiais biológicos, em torno de 150 laboratórios que produzem materiais biologicamente contaminados. E também fomos ver, pá, mas cadê o nosso processo de educação ambiental? Tanto para dentro como para fora. O para dentro significa o quê? Nós montamos para poder fazer essa coisa toda girar, essa visão mais sistêmica da questão ambiental, na época, né, se falava do holístico, do sustentável, né, da gestão ambiental, a gente começou a fazer um curso, fizemos 9 edições para os nossos funcionários. Então, a gente tinha lá, era 180 horas de aula, onde tinha como é que funciona a gestão ambiental da URGS, princípios de gestão ambiental e toda a parte, né, de gerenciamento ambiental. E também vimos, bah, mas não adianta só para dentro. Lá no campus do Vale, nós temos um açude, que foi construído ainda na década, eu acho, de 60, quando a URGS mal estava começando a ir para lá, para fazer experimentos na área da hidrologia, então era um reservatório. Mas ali teve uma população que foi crescendo, boa parte inicial com os próprios funcionários da URGS, mas que foi crescendo. E hoje nós temos a Vila Santa Isabel, que eu não me lembro agora direito se são 20, 30 ou 40 mil habitantes. É uma cidadezinha de grande porte, a maior parte das cidades do Rio Grande do Sul não tem esse tamanho. E que o crescimento, como todo o Brasil, foi crescendo sem a devida infraestrutura de saneamento. E o tal do saneamento significa hoje largar o esgoto para dentro do campus da URGS. E quem vai lá numa época um pouquinho mais quente, sente um cheirinho desagradável entrar no nosso campus do Vale. Então, não, mas temos que fazer algum trabalho com esse pessoal também, porque são vizinhos, são parceiros, estão ali sempre. E fomos para dentro da comunidade. Então, mais uma ação da gestão ambiental da URGS, né? Agora aí já especificamente na educação ambiental e não interna, mas sim para a população. Mas daí ali o trabalho de educação ambiental é com a comunidade ou mais ligado assim à escola? Nós optamos em trabalhar pela escola, né? Porque ali tem... Eu sou classe média. Na classe média hoje, essa questão da escola e o bairro não tem mais muito a ver, né? Minha filha tinha colegas de toda a Zona Sul, né? Até alguns, né, não tão Zona Sul, né? Então, mas ali ainda é como escola municipal, tem aquela característica, né, de a escola, 100% dos que estão na escola são alunos, são moradores daquela região. E a facilidade que a gente tinha na época do apoio da prefeitura de Viamão, né, que continua também nos apoiando, né, então abriu espaço junto às escolas municipais, né, então nós estamos já há 6 anos trabalhando com a quinta série, quinto ano, essas coisas vão trocando, a gente vai tendo que... Acho que agora é quinto ano. Mas eu não sei se é sexto ano ou se é quinto ano, pois se é sexta série, vai trocando. Né? Eu sempre me confundo que se é segundo grau ou ensino médio, porque no meu, na minha época era ginásio e científico. É, vai então, mudando sempre. Vai mudando. Então a gente tem um trabalho com a quinta série, né, já fazem 6 anos, de levar a questão da educação ambiental. E é formal, é no, meu, no horário de aula, né, onde está o professor da turma nos acompanhando boa parte do tempo, e 2 alunos da UFRGS que fazem o trabalho de educação ambiental. A gente chegou à necessidade de fazer um projeto mais formal, porque a característica da UFRGS, né, e aqui eu estava falando, tem alunos da UFRGS aqui, sabe que tu vai fazer um trabalho de conclusão, tu vai fazer um trabalho de mestrado, um doutorado, tu tem o teu objeto de pesquisa, tu vai lá, faz e vai embora. Então a gente entrou para dentro da vila ali na, do lado do campus da UFRGS e viu que já ninguém aguentava mais ouvir falar da UFRGS, porque a UFRGS já tinha entrado umas 10 vezes fazendo pesquisa e indo embora, fazia pesquisa e indo embora. Então a gente tinha que ter esse contato mais constante, um produto que desse credibilidade à universidade, né, e que desse esse contato mais firme entre, até porque boa parte ali são filhos de funcionários da UFRGS, né? E como é que funcionou assim? Vocês fizeram uma formação desses alunos que vão lá em sala de aula para falar com esses estudantes? Os alunos da UFRGS, eu digo. A gente tem uma, digamos, hoje já com 6 anos de trabalho, então o trabalho já tem uma lógica desmontada, até era para ter já uma cartilha ser empregada pelos nossos bolsistas, né, que vão lá trabalhar, mas eles têm já toda uma coordenação, tem a professora Terezinha Guerra que coordena a parte de educação ambiental no curso de engenharia ambiental, tem o Paulo Samuel, que é o nosso coordenador específico do projeto, e eu que faço a coordenação mais geral da gestão ambiental, né? Então a gente já tem uma metodologia desenvolvida, e é uma metodologia que se baseia bastante em temas que levem à mobilização, né? Para trazer um pouco também o pai da criança para dentro da escola, para o pai também sentir e poder dar uma discutida nas questões ambientais. Por exemplo, agora em setembro, né, tem um dia que é comemorado pela OPAS, né, Organização Pan-Americana da Saúde, fixou o Dia Interamericano dos Resíduos Sólidos. Então a gente passa 2 meses preparando a questão do Dia Interamericano dos Resíduos Sólidos, e num dia, num fim de semana, então a gente chama os pais para fazer uma atividade conjunta de conscientização. E a piazada vai lá, faz jogos, faz, né, maquetes, faz. Teve uma vez que eles resolveram, isso é a decisão da própria piazada, né, fazer instrumentos musicais com resíduos. Né, e aí. Trabalhar a criatividade e trazer para dentro da casa deles, né, essa questão ambiental, né, que nem a gente estava vendo aqui, estava uma gaúcha lá na Rússia lutando por alguma coisa, né, e as pessoas, é muito importante que as pessoas se mobilizem, realmente, mandem e-mails, mandem, né, entrem nas redes sociais aí para apoiar uma liberação mais rápida possível, né, da gaúcha aí, mas a gente tem que começar a passar a ser um pouco mais ativo aqui também, né, uhum. Um pouquinho mais, como é que está o nosso ambiente aqui? Então a nossa educação ambiental lá na Santa Augusta traz um pouquinho isso, como é que está a coleta seletiva no bairro, como é que está o tratamento do esgoto no bairro, como é que está a qualidade de vida no bairro local, em si. Né? Local. A gente tem esse negócio, o ambiente é uma coisa meio etérea, assim, tá lá longe. Ah, estão degradando o ambiente. Não, eu tô degradando o ambiente aqui, pertinho, e eu tenho que mudar as minhas questões aqui. Então, para trazer esse negócio um pouco para perto, né? Além do dia dos resíduos sólidos, tem o dia da água também e o dia do ar. Então são coisas assim bem pontuais, um é em agosto, outro setembro, outro em outubro, né? Que a gente passa o ano trabalhando esses temas para chegar num dia a gente ter atividades mais chamando a comunidade, chamando os pais, né? E também não existe uma data, apesar que essa semana está tendo aí um congresso e tudo mais sobre a alimentação de qualidade, né? A questão da qualidade na alimentação, que fecha uma visão de integralidade do ser humano, né? Então, eu sou aquilo que eu largo para fora, mas aquilo que eu largo para dentro também, né? Tudo que eu gero de resíduo, de efluente, mas eu também tenho a minha parte de aquilo que eu como, né? Aquilo que serve de alimento para mim, não só espiritual, mas material, né? Comida mesmo, que eu ponho para dentro de mim. E aí, até essa questão de eu estou gerando mercado, né? E uma coisa que a gente se deu conta o ano passado e esse ano a gente está tentando trazer como novidade para o projeto, sempre tem aquela novidadezinha que a gente vai adequando. Em Viamão nós temos o que eu calculo, ainda nunca, não tive tempo de procurar dados mais concretos, mas como a maior unidade de produção agroecológica do nosso continente, pelo menos, né? Ali nós temos o assentamento Filhos de Cepé, que está dentro de uma área de proteção ambiental, a área de proteção ambiental do Banhado Grande do Gravataí. Então, quando eles foram assentados ali, eles já sabiam que a produção deles tinha que ser ecológica. Uhum. Hoje, esse ano, o ano passado, foi esse ano a colheita do arroz, da safra que já foi colhida, agora já está começando a nova safra, foi exatamente pelo governador, foi aberta, né, pelo governador, a colheita do arroz ecológico. Uhum. Foi feita pelo governador Tarso Genro, exatamente ali no Filhos de Cepé. Tem uma área muito grande de arroz ecológico e já tem uma área grande de outros produtos, frutas, hortigranjeiros, né? E agora então, a gente se deu conta que, ó, tem que fazer esse link, né? Levar a piazada que está ali morando a alguns quilômetros do Filhos de Cepé, para visitar o Filhos de Cepé e até para gerar um potencial intercâmbio ali de consumidor, pelo pessoal. Isso é problema sempre da agricultura, né? Tu produz e quem é que vai comer o que tu produz? Se ele estiver muito longe, começa a ficar caro, né? O levar até. E como são agricultores, né, com uma estrutura não tão capitalista, né, um pouco mais de assentados, né? Então, quanto mais perto eles tiverem um bom mercado de consumidores, melhor para os agricultores. E é bom para a piazada, para as famílias ali da vila também, que vão ter uma comida mais saudável e produzida pertinho, colhida fresquinha, recém-colhida, né? Então, uma estruturação do município, né, a própria economia local, uma coisa que está muito ligada quando a gente fala em sustentabilidade. Eu sou professor, eu falo que nem sei, se vocês não fizerem pergunta, eu vou falando. Um dos itens da sustentabilidade é o item econômico, mas o econômico a gente tem que... É um dos pilares, mas a gente não pode ver o econômico só a cifrinha, né? Um lado do econômico é isso, tu gerar receita, mas não, tu não produzir aqui e gerar receita só no transporte. Uhum. Né? Ah, tá gerando receita, manda lá para, né, para São Paulo. A nossa CEASA, grande parte que se comercializa ali vem de São Paulo. Isso é um horror, né? No estado agrícola, a gente está trazendo a maior parte de São Paulo. E isso é um custo ambiental, um custo econômico, é um dos itens da insustentabilidade, que aponta para a insustentabilidade. Dá um certo aumento na pegada ecológica, né? Mas São Paulo, né? Aumenta um monte. Então a gente vai dar um tempinho aqui no bate-papo com o Darcy Campani. E vamos ouvir aqui, essa semana a gente foi fazer uma reportagem, né, Caco, num lugar que bem bacana, né? Quando aqui eu não conhecia, passava pela frente lá a Escola Amigos do Verde e achava que era mais um... Ah, para parecer que é verde, tem um muro verde ali, coisa... Mas realmente, assim, tem uma proposta pedagógica realmente diferente. Então a gente conversou lá com a diretora, com os alunos, com os pais, com os professores. Foi uma coincidência, né? A gente resolveu falar sobre esse tema essa semana, muito motivado pela questão do Dia do Professor, né? De pensar que realmente, assim, a questão da educação ambiental é importante em sala de aula. E aí a gente ligou lá para marcar com o pessoal do Amigos do Verde e tinha um evento lá, que já é o início das comemorações dos 30 anos de atividade. Então, assim, é legal pensar que tem uma escola em Porto Alegre que há 30 anos tem já como... Já pensa nisso. É. Então, vamos ouvir aí, então, o primeiro áudio sobre o assunto. Então, a Rádio Verde está de novo nas ruas. Hoje, essa semana, a gente veio fazer um programa especial... aproveitando o mote do Dia do Professor, viemos investigar aqui uma das escolas em Porto Alegre que tem um trabalho já consistente nos últimos 30 anos, inclusive hoje está tendo um evento aqui. Nós estamos aqui na Cristóvão Colombo, então na escola Amigos do Verde, e nós estamos aqui com a diretora fundadora, que é a Silvia Lignon Carneiro, e a gente vai conversar um pouco com ela para tentar entender, assim, né, o que tem para dentro desses muros verdes aqui, né? A gente tá num... Eu nunca tinha entrado aqui no colégio, realmente quando a gente entra para dentro do colégio, a gente vê um pouco mais da sinalização que tem para a rua, da sinalização visual, né? Com o muro verde, com essa boa localização, a gente vê aqui que é realmente um ambiente verde, né? E acho que a primeira pergunta, assim, que a gente gostaria de fazer, Silvio, é o que mudou, assim, de 84, quando se começou a escola, para hoje, né? Porque eu acho que é um período bem extenso e bem significativo de mudanças, né? Há 30 anos atrás, se tinha essa consciência ecológica, como é que foi esse começo e como é que tu vê essa chegada até hoje aqui? Então, eu acredito que nesses 30 anos a gente ganhou muito em consciência planetária. Mas principalmente dá para dizer que nós aqui em Porto Alegre já temos sempre tivemos um histórico interessante em relação à ecologia, né? Tivemos grandes ecologistas como Lutzenberg e por aí afora, a história da Agapan. Então isso é algo que já é muito, que nos orgulha muito. Mas realmente, em relação à educação, que isso reverbera para as crianças e para outras gerações, acho que esse trabalho que o Amigos do Verde vem fazendo ao longo desses 30 anos, vem ganhando muita força, e hoje o que a gente vem fazendo são cursos de formação e espalhando essas sementes ao vento. Acredito que o que mudou é basicamente aquele olhar de educação ambiental, aonde as pessoas viam ecologia como algo, plante uma árvore, não arranque essa árvore, não jogue o lixo no chão, recicle o lixo, numa visão muito ambiental, e que hoje a gente percebe dentro de uma visão de ecologia ecossistêmica, de uma visão de que não só antropocêntrica, onde o homem é o centro do universo, mas agora numa visão ecossistêmica, a gente pode nos ver, nos sentirmos natureza. E isso faz toda a diferença. Essa conexão do ser humano, de nós mesmos, com nessa visão de toda a diferença para a gente ter realmente atitudes saudáveis com o planeta e com nós mesmos. E quais são as atividades que tem na escola aqui, Silvia, que são diferentes, assim, em relação a outras instituições? Bom, eu acho que para uma escola ter um trabalho ecossistêmico, ele tem que entrar em várias dimensões da escola. Por exemplo, desde o espaço físico. Ah, é muito legal uma escola ter uma horta. Nós temos a horta composteira há 30 anos, ok. Mas isso não é suficiente para uma proposta ser ecológica. Né? Como é que é a missão? Como é que é o projeto pedagógico dessa escola? Isso tem que estar inserido. E que visão é essa de ecologia? É uma ecologia do ser? É uma ecologia social? É uma ecologia planetária? Então, é isso que a gente vem resgatar com os nossos professores, com as nossas crianças, com os pais, com a comunidade, o nosso entorno. Então, é muito além de uma horta e de uma composteira. É alimentação. Que tipo de alimentação a gente está oferecendo para a nossa equipe, para os nossos alunos, hoje para os nossos pais, nesse evento, por exemplo? Não vai ter refrigerante, nunca entrou refrigerante em 30 anos. Vai ter um suco natural, enfim. Vai ter alimentação viva, que é algo que é uma nova visão da alimentação, muito além da orgânica, que é extremamente nutritiva e saudável, que vem de encontro com uma visão ecológica. A formação de professores, os projetos de estudo, e aí entra bem a questão pedagógica, como é que a gente está trabalhando? Então, acho que a questão ética é fundamental para que essa ecologia realmente se enraize, que ela seja muito além de regras, mas que esteja dentro das pessoas, dos pensamentos, das atitudes, dos sentimentos, da forma de se relacionar. Então, e esse respeito comigo mesmo, com o outro e com o planeta. Então, é um pouco além, e é nisso que a gente vem trabalhando e que a gente vê quando a gente entra aqui no Amigos Verdes, que tu percebe no ar que alguma coisa é diferente. Não é só a horta, o verde, o bosque, é muito mais do que tudo isso. Tem uma atmosfera harmoniosa, né, de conexão com a natureza, e isso só nos traz benefício, né? Ar Puro, Rádio Verde. Então, essa aí é a Silvia Carneiro, diretora lá da Amigos do Verde. Depois a gente botou, a gente separou mais alguns. Tem mais uns trechinhos. É, mas a gente ouviu também a criançada lá, né, Caco? Foi divertido, né, essa... É, porque a gente queria ver se... Porque uma coisa é a professora, a diretora falar, né? Queríamos ver como é que era lá com a criançada mesmo, né? E realmente, assim, foi impressionante, porque às vezes a gente vai entrevistar a criança. Mas, ah, eu gosto daqui. E, não, ali eu gosto, porque isso, por aqui. Então, realmente, tu percebe que tem... algo mais ali de conteúdo, né, na criançada. Ah, a gente ouviu esse aí, o primeiro, nosso primeiro aluno aí, que a gente, nosso primeiro entrevistado mirim, é o Giancarlo, 8 anos, é isso, né? Isso. Vamos ouvir aí ele. Estudar aqui na Escola Amigos do Verde. Eu acho que é legal porque aqui tem um espaço bem verde, bem lindo, e dá pra gente correr bastante pelo pátio, porque sempre a gente tá correndo por aí, colhendo frutas, comendo bastante. Mas aí, tu gosta da comida daqui, porque a comida daqui é diferente, né? Não tem salgadinho, não tem essas coisas assim que normalmente tem nos outros lugares. Não gosto muito da comida, mas... Porque eu não gosto, porque eu como todo dia aqui, então... Ah, mas tu não gosta de tomar? Gosto. E tu sente falta de ter carne aqui? Sim. Sente falta de ter carne? Sim. E tu acha legal trabalhar na horta? Sim, acho bem legal. Porque lá tem bastante verde também, a gente colhe bastante, planta bastante. E de tanto essa horta aqui, bem desse lado aqui da escola, essa horta norte, ela foi feita pelas oficinas mesmo aqui, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e quarto. Porque a gente fez ali porque aqui pegava mais sol, pegava mais água, daí a gente fez. Porque lá não pega muito mais. E me diz uma coisa, Jean, como é que é o lixo aqui? O pessoal joga lixo no chão, não. Separa o lixo, como é que é? Não, a gente coloca tudo no lixo, todas as salas tem um lixo seco e um orgânico. Mas lá na cozinha tem um seco, um aterro e uma composteira, quando tá chovendo a gente coloca ali, em vez de lá na composteira mesmo. Depois eles colocam pra lá, só que... E é vocês mesmos que mexem na composteira? Sim, a gente cava, a gente tira a terra, mas a gente espera fazer o processo... Daí a gente pega a terra pronta, tudo adubada, daí a gente pega e coloca pra aquele canteiro ali, a gente colocou. Agora a gente tá fazendo um outro canteiro lá, junto com a jabota que a gente tem aqui, daí a gente tá arrumando canteiros aqui. Tá aí então o Giancarlo, aluno da Escola Amigos do Verde, que mandou ver aí, mostrando que a educação ambiental funciona, né, Eric? Tu tava aqui falando fora do Sim, ar aí. Sim, muito bom, né, falando... processos da compostagem, né? Depois, quando está pronto, a gente utiliza na horta. Muito bacana ver na prática funcionando bem, né? Imagina que adulto vai ser esse, com outra visão, né? Que alguns adultos hoje a gente fala em composteira, não, vai dar ali, vai dar cheiro e vai dar bicho. Não, esse já vai ter uma outra... É inverso, né? A ideia dele tem, desde o princípio já está entendendo como é que funciona e depois... E até depois, a gente vai botar a mãe ali depois, né? Até uma coisa que a mãe comentou fora do ar, assim, de que percebe, por exemplo, diferenças no comportamento dele, assim, por exemplo, fora, assim, acontece alguma coisa, assim, que, ah, não, mas aqui ninguém pede desculpa, né, de que as pessoas não pedem desculpa fora, e daí, como a coisa que a Silvia falou no começo, assim, de se educar com coisa mais em harmonia à natureza, como isso... atinge outros resultados, né? Vai além, assim, né? Então vamos ouvir aí a Rosemary, que é mãe do Giancarlo. Então estamos conversando aqui com a Rosemary, que é a mãe do Jean. E, Rosemary, o que tu procurou, o que tu buscava quando tu quis trazer o teu filho pra cá? Bem, meu filho veio pra cá com 2 anos, então era uma criança, não, um bebezinho ainda, né? A gente já está aqui há quase 8, na verdade. Eu busquei um espaço que tivesse liberdade, que levasse a natureza, que reportasse a minha infância, na verdade, porque eu me criei no interior e eu acho importante que eles não ficam fechados em 4 paredes. Então essa escola é uma das únicas assim, que tem essa proposta, que tem uma área mais arborizada, que tem todo um processo de ensino também voltado para as questões ecológicas, as questões da natureza, a questão da separação do lixo, a questão de relacionamento deles, a questão do respeito. Então essas coisas foram bastante importantes quando eu vim buscar a escola. E não sei, tu tens outros filhos ou teu único filho? Não, é o único. O que tu percebe de... comportamento do Jean mesmo, assim, com relação a outras crianças que tu conhece, enfim, do círculo de amizade que não estudam aqui. Percebe alguma diferença? Eu sou suspeita pra falar, né? Mas algumas diferenças são bem, assim, gritantes. Uma é a questão do lixo. Então, assim, ele se preocupa em não misturar o lixo. Outra é a questão do respeito para com o próximo, que isso é bastante, porque a escola bate isso bastante, assim, bem, brigou, bateu, foi por gosto, não, vai lá, senta, conversa, pede desculpa. E muitas vezes, nos outros espaços, tu não enxerga isso. Inclusive, fora daqui, às vezes, eu sinto que ele tem dificuldade com alguns colegas, porque eu digo, olha, bateu, não importa se for por gosto, não pede desculpa. Ai, mas ninguém pede desculpa, mãe. É normal não pedir desculpa. Então, eu acho, assim, que ele se preocupa com a formação enquanto cidadão. E a gente vê que é diferente aqui. Porque isso aqui, pra mim, é tipo uma... É a minha casa, é a nossa casa, na verdade, né? Chega um dia que a gente vai ter que partir, né? Mas, enfim, foi um grande aprendizado aqui dentro, grandes trocas. Bem importante. Eu adoro a escola, né? Isso. A comida também. O Giancarlo nem tanto. Eu ia te perguntar se tu pudesse destacar, assim, uma coisa que tu acha fundamental que tem aqui na escola, que não tem em outras escolas. Alimentação sem agrotóxico. Pra mim, esse, assim, é um dos aspectos mais importantes, porque a gente sabe que a questão do processo de saúde e doença, em geral, ele vem pela boca. Então, o que tu ingere, e aqui, pelo menos, veneno não tem. Então isso é uma... Tem várias coisas, mas assim, isso pra mim é o que fica bastante. E o estímulo, além disso, das crianças poderem experimentar várias coisas. Claro que tem coisas que eles não gostam, né? Mas pelo menos eles têm a possibilidade de conhecer. Legal. Muito obrigado, Azinéria. Então tá, essa é a Rosemary, mãe do Giancarlo, que é uma das mães lá do... Amigos do Verde, que falou por que ela escolheu, né, essa escola que valoriza a questão ecológica, da sustentabilidade, né? E ela chama atenção para a questão dos agrotóxicos, né? A questão da alimentação, que é um local que certamente tem essa preocupação na sua alimentação, né? E até não sei se não dá para fazer um link, assim, Darcy, com relação a essa questão de agrotóxicos, assim, né? Tu és engenheiro agrônomo, né? E realmente, assim, isso é uma coisa que nós não estamos livres na nossa alimentação. Nem na alimentação, nem na bebição. Nem na bebição. Hoje o agrotóxico, o Rio Grande do Sul é o estado, é o local do planeta Terra onde mais se usa agrotóxico, né, por quilo, por hectare. E esse agrotóxico é aplicado, por mais que tu tenha, às vezes, o cuidado do operador, né, ele é aplicado. E aí vai a chuva, varre isso aí, tá na nossa água, né, nos nossos rios, nossos córregos, e vem, né. Então, hoje a discussão do agrotóxico no Rio Grande do Sul, e Porto Alegre é uma cidade que tem acesso a uma série de feiras, né, de produtos ecológicos, né, então é uma opção que a gente já tem há uns 20 anos, né, aqui na Tristeza tem sábados de manhã, no Menino Deus ali tem a do Bonfim, né, tem toda a cidade, tem as feiras, é uma opção importante, é um dos assuntos que a gente trata lá com a piazada da Vila Santa Augusta lá, Santa Isabel, aliás, né, que é a questão da alimentação. Mas a gente estava falando aqui, quando estava rolando a gravação, Darcy, do quanto precisa ser diferente, né? Tipo, lá na Amigos do Verde é um pessoal mais elitizado, digamos assim, né? Daí chega os alunos da URGS lá dentro da vila, eles precisam saber, tentar conhecer primeiro como é que é a realidade dessas crianças antes de começar a falar sobre educação ambiental, né? E o projeto é bem interessante, que a gente começou, os nossos bolsistas que atuam, hoje já tem uma parte pessoal da biologia. Então o pessoal da biologia já tem licenciatura, já tem alguma coisa na parte da pedagogia, mas quem começou todo o projeto foi o pessoal da engenharia ambiental, que tem a disciplina, tem estágio obrigatório na área de educação ambiental. Então já é o cara que faz vestibular para engenharia, ele já tem uma visão mais de engenheiro, né, um pouco mais durinha do que o cara que faz para biologia, que é mais, né, filosófico, mais pensando na natureza, às vezes, né? E a gente dá uma boa quebrada. Eles passam pela disciplina de educação ambiental com a professora Terezinha Guerra e depois vão para o estágio, que é obrigatório, mas eles vão para essa realidade, né? Que não é uma realidade só da questão ambiental da indústria, né? É uma realidade de saber até quem vai ser o consumidor desse produto e como é que ele vive, e tu chegar lá para a criança dizer que tem que separar o lixinho direitinho, que esgoto pode trazer doença, mas eu vivo no meio do esgoto, como é que eu vou dizer para a minha professora que está ali dizendo, olha, tem que separar o lixo, tá, mas o meu esgoto passa, o esgoto do meu vizinho passa dentro do meu pátio. Vai além, né? De abrir uma cartilha, né? Tem que estudar para quem vai ser passado, né? Essa informação, né? E isso só um trabalho constante permite. Se tu vai lá, faz uma ação e sai, não tem esse contato, não tem esse conhecimento, né? E até para garantir alguma mudança, né? O que a gente precisa hoje são mudanças. Nós temos que mudar os nossos hábitos, as nossas. E aí é uma mudança até de participação social, né? Da população da Vila Santa Isabel, exigir do seu governo municipal, do governo do estado, da prefeitura, da Corsã, a canalização, o tratamento de esgoto, né, como um direito. É um direito que se tem hoje, mais do que nunca, é uma coisa que você tem que ter garantia, né, da qualidade de vida, é o saneamento. A gente vai dar um tempinho aqui no bate-papo. Eric Hempel, qual é a segundo bloco musical, qual foi a tua seleção aí? Eu me empolguei, na verdade. Bom, semana passada a gente fez uma junção de vários sons, vários cantores também, né? E essa semana acabei fazendo também uma outra seleção, que foi uma campanha que vários artistas fizeram, que era Nordeste Já, né? Então ali tem Tim Maia, Elba Ramalho, Zé Ramalho, Fagner, Roberto Carlos, aí vai por aí fora, assim, todos eles gravaram dentro de um estúdio. E aí fizeram um vídeo beneficente pro Nordeste. Depois vamos curtir um som de Fortaleza também, som independente, né? Que é Vibrações Rasta, que é Natureza Mãe. Muito som. Nós não vamos nos dispersar juntos. É tão bom saber que passado o tormento será nosso esse chão. Essa prece tão comovida. Chega, brinca na fonte, desce do monte, vem como amiga. Quero água de beber. Thank you. água de beber, um copo d'água. Marola, moça da maré, mulher amada. Te quero terra pra plantar, te quero verde. Te quero casa pra morar, te quero rede. Depois da chuva, o sol da manhã. Olha essa gente, gente pra ser feliz, feliz. Quero amar de beber. Me dê um copo d'água. Arola, moça da maré. Quero amar. Mulher amada. Quero terra pra plantar. Plantar. Quero beber. Te quero beber. Quero casa pra morar. Quero beber. Depois da chuva, sol da manhã. Chega de mágoa, chega de tanto penar. Chega de mágoa, chega de tanto penar. Ah. Rádio Verde. 11 horas, 9 minutos, temperatura por volta dos 21 graus aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Estamos no ar aqui ao vivo, então, esse sabadão de sol com a 13ª edição da Rádio Verde, programa que conta com o apoio cultural do Meu Copo Eco, passar do descartável para o durável. Saiba mais em meucopoeco.com.br. Então, assim, né, tá inspirado hoje, Eric, é isso? Ah, eu sou me inspira mesmo, né? Tá bacana mesmo. A gente falou um dia ensolarado e quente, né? É, parece verão já, né? Calorzinho, coisa boa. Quer aproveitar pra mandar falar inspirado, né? Mandar um alô aí pra nossa ouvinte número 1, a Luara Cândido, que tá sempre na nossa sintonia aí, já sempre compartilha no Facebook. Parabenizar o projeto, não o projeto. Espiral. Espiral. Espiral RS, né? Isso aí, de atitudes que a gente precisa, né? Parabéns. Então tá, agora a gente vai de notícia. Plantão Ambiental. E essa vai para os nossos ouvintes ciclistas. Uma empresa italiana criou um lava-rápido automático e ecológico para bicicletas, batizado de Q-Bike. A bike deve ser presa dentro do equipamento pelo guidão e selim, e o sistema aciona um dispositivo que lança jatos de água e detergente biodegradável. Os fabricantes garantem que o processo é feito sem produtos químicos e com a menor quantidade possível de água e detergente. Se vocês ficaram curiosos, então, para ver como é que funciona, a gente daqui a pouco vai postar no Facebook um vídeo em que aparece essa invenção. Achei uma boa ideia, né? Você viu o estacionamento também que tem na China de bike? Bota assim mesmo tempo, engata a bicicleta, assim, aí abre, parece um portal, você abre uma portinha e engole a bicicleta vai por cabo e por braços, né? Vai lá e coloca lá, mas numa rapidez, assim, cada bike tem um chip. Assim, ai, então quando tu bota ali e vai e leva lá pra dentro, mas gigante, assim, impressionante também. Viva as bikes! Viva! Então, a gente está aqui falando sobre a questão da educação ambiental, né? No Brasil tem uma lei específica que trata da educação ambiental, que é de 1999, que dispõe sobre educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental. E antes, em 92, foi criado então o Tratado de Educação Ambiental, que resultou da primeira Jornada Internacional de Educação Ambiental, que foi realizada no Rio de Janeiro, durante o Fórum Global da Eco 92. São 16 princípios estabelecidos, né, Caco Rocha? Mas a gente não vai ler os 16, a gente selecionou alguns que a gente achou legal, né? É, o primeiro, ele é bem importante daí, dar uma visão, até a visão sistêmica da educação, né? Que a educação é um direito de todos. Somos todos aprendizes e educadores, né? Então acho que fala muito da questão do exemplo, né? De que a gente também é um exemplo que não... E o legal, assim, que é pra te cobrar, tu tem que educar antes, né? Pra te poder dizer que é um dever, né? É um dever do cidadão, né? Mas... tem que dar essa educação, dar essa... O segundo que fala que a educação ambiental deve ter como base o pensamento crítico e inovador, em qualquer tempo ou lugar, em seus modos formal, não formal e informal, promovendo a transformação e a construção da sociedade. E o quarto aqui, né, o terceiro que a gente vai ler, que a educação ambiental não é neutra, mas ideológica. É um ato político baseado em valores para a transformação social. Acho que é isso mesmo, né, dessa campanha. Acho que concordo com isso. Tem que, para ter a transformação social, é necessário ter essa conscientização das pessoas. É, tem que ter uma postura mais concreta, né, mais ativa de mudança. Não é ficar esperando em casa que alguém vai fazer a mudança. A mudança vem se a gente for atrás dela e se a gente empurrar ela, se a gente já estiver ativo, né? Essa mudança tem que ser ativa. É, a gente percebe assim, né? Esses princípios foram estabelecidos em 1992, né? Um ano que já bem distante da gente, né? E infelizmente a gente vê que na prática... Já é maior de idade, 21 pois anos é, já. É verdade. E tem essa questão assim, que a educação ambiental também é um direito de todos, né? Na verdade, a gente vê que na prática, eu percebo isso assim, de que eu, pelo menos pela minha vivência, eu vejo que estou um pouco distante das realidades das salas de aula. Não sei se é uma percepção que tu pode ter também, assim, pelo menos passada pela vivência. Ela, tanto da sala de aula como do dia a dia da nossa vida, né? Ainda as manifestações que nós tivemos agora e nos debates que eu tenho participado, aí é bastante levantado, né? Essas manifestações que se teve recentemente em todo o Brasil e continua tendo, ainda está a questão do transporte, da qualidade de transporte, sem um questionamento do tipo de transporte, né? É baratear a passagem do ônibus, tá? Mas será que a gente não teria que ter um ônibus elétrico? Será que a gente não tem que voltar pro elétrico? Já teve em Porto Alegre, não sei. Claro, acho, tem o trilho até hoje em alguns locais tem o sem trilho. Eu andei de trólebus ali no Menino Deus, tinha trólebus, né? E que a gente sabe que foi desativado tudo isso por uma pressão da indústria automobilística, da indústria do motor, a combustão interna, né? Então, por que a gente não volta? Por que não. Se tu olhar para a Europa está indo pro elétrico, né? Mas mesmo as grandes empresas de automobilísticas, é só pegar no jornal ali, seguido eles estão ali. Ah, na Europa, tal empresa já comercializa um carro elétrico. Por que aqui não? Por que aqui aparece na televisão como a grande novidade um carro elétrico? Né? Pois é, tu estava falando antes sobre essa questão dos protestos, é uma coisa que realmente chamou nossa atenção naquela época, que deu aquele boom dos protestos, que realmente, assim, a questão ecológica de sustentabilidade nem chegou perto, né? Passou de longe, é lógico, tu pode pensar, não, mas as necessidades do dia a dia da nossa população são tão grandes que a questão ambiental ainda está longe. Não, elas estão juntas. Essa mudança que a gente estava falando aí, a gente tem que ver que o barateamento do transporte só vai vir com também uma outra fonte de energia. O petróleo, ele é caro, ele vem, né, tem que fazer um monte de coisa para ele poder chegar aqui. A energia elétrica tem um custo mais barato, né? E não só isso, toda a estrutura da nossa sociedade que a gente vive, que é uma estrutura que não está pensada para ser barato para mim e ser ambientalmente correto para mim. Está pensada em o que dá mais lucro, o que dá mais... Pelo econômico. É econômico. Feito ecológico. Que barato sai caro. É, tem alguns filmezinhos que já está... As 3 semanas atrás, no Santander, lá teve uma sequência de filmes, né? E tem uns bem interessantes que analisam as idiotices. Tem um lá que era bem a era da idiotice, uma coisa assim, sobre coisa que a gente faz, né, no nosso dia a dia, e que a gente não... Então, essas manifestações, né, talvez o que tenha sido importante, essa questão aí do Greenpeace lá na Rússia, né, é exatamente para trazer que, olha, temos que nos manifestar, mas também temos que encaixar a questão ambiental no meio dessa discussão para ver a tal da mudança, né, mudança real. Eu queria aproveitar, Darcy, aproveitar a tua experiência no DMLU, assim, para te... Não sei se é exatamente uma pergunta, assim, mas talvez te ver como é que tu te sente com isso, assim, né, que a gente... Pô, fala sobre sustentabilidade, enfim, sobre os princípios de sustentabilidade, e lá o primeiro, assim, é ecologicamente correto, né? E daí vem o Lutz, assim, sempre no meu ouvido, e fala, o lixo não existe, né? Que existe a matéria-prima fora do lugar, né? E como é que a gente consegue tratar de educação ambiental, assim, nesse contexto em que essa própria informação é completamente desconhecida nas pessoas, se a gente parar pra pensar, né? As pessoas só pensam que tem que botar o lixo pra fora. Mas não pensam que exatamente a existência de lixo é uma coisa que... Tem que ser questionado. É o lixo, né? Até na gravação ali, quando você estava entrevistando o pessoal lá do... O estudante ali do colégio, né? A gente bota o lixinho certo no lugar certo e... Eu precisava gerar aquele resíduo ou não? Uhum. Essa é a discussão que a gente tem que fazer. Falou agora de 92, a Lei de Educação Ambiental. Porto Alegre tem coleta seletiva desde 1990. Tem 2 anos a mais ainda. Nos meus cálculos, que me questionem as autoridades, 60% da população de Porto Alegre já separa o lixo. 60% é uma coisa meio, talvez até grosseira, porque tu vai pegar uma empresa, uma indústria que, para eles é mais fácil fazer essa separação do que o indivíduo na casa. Mas ainda tem 40%. 23 anos, ainda tem 40%. Isso eu pego nos meus alunos lá na faculdade, né? Agora, semana, dando aula na parte de resíduos sólidos, direto, pergunto: quem faz a separação? Levanta o braço. E sempre tem uma meia dúzia que não levanta. Né? Aí eu disse: essa mão que vocês não levantaram pode bater na cara e criar vergonha, né? E aí a brincadeira que eu faço depois com os alunos é isso. Então tá, a lei agora, né, de 2010, a nova lei de resíduos sólidos do Brasil, separa entre resíduo e rejeito. Resíduo é aquilo que ainda tem como reaproveitar. Rejeito não tem como reaproveitar. Aí eu falo para os alunos: se atirem para dentro da lata de lixo de vocês e vejam o que, que tem lá dentro. Mesmo orgânico não é rejeito. Então é, o orgânico é perfeitamente. Tava o gurizinho ali dizendo, né? O processo de compostagem, bota lá e papapá, né? O cara de 6, 7 anos sabe isso aí, né? Então, eu tenho na minha sala, dentro da URGS, uma minhocasa. As minhoquinhas estão lá loucas de faceira, um pouquinho antenadas demais, porque basicamente elas recebem borra de café e erva de chimarrão. Então estão meio ligadona, mas tenho em casa, né? Hoje em casa eu, se o DMLU deixar de fazer, eu tenho as 3 coletas semanais. Se o DMLU deixar de fazer uma coleta semanal, eu não tenho a mínima dificuldade. Hoje tem a coleta da quinta, eu não uso. Eu uso a da terça e, eventualmente, a do sábado, porque toda a matéria orgânica eu reciclo com as minhas minhoquinhas. Isso é lindo, porque olha a oportunidade que tu tem de diminuir em quantos por cento o teu lixo orgânico, tirar esse peso, né? Se todo mundo fizesse... O resíduo orgânico, a parte orgânica do nosso resíduo domiciliar é mais ou menos metade. Isso já é um bom tempo. O DMLU pesquisa, faz a atualização desses dados, mais ou menos a metade. O que é feito com o resíduo hoje de Porto Alegre? Para onde é que ele vai? Todo. Minas do Leão. 120 quilômetros de Porto Alegre. Aterro sanitário. É um aterro sanitário de primeira qualidade, bem feito. Não vamos criticar o aterro, mas não precisa ir. Se não precisa ir, eu vou mandar para lá o que tem que ir realmente. E aí na minha aula eu começo a fazer esse... Você acaba misturando muita coisa que não tem como segregar e acaba indo... É questão de educação, é questão de hábito. Eu visitei a cidade de La Pintana, que é na região metropolitana de Santiago do Chile. É a cidade mais pobre da região metropolitana, assim, alguma coisa tipo, não sei se vai ser uma boa comparação, mas Alvorada, Viamão, né, que tem a renda per capita menor na região metropolitana de Santiago do Chile. E eles receberam um prêmio do BID, exatamente pelo projeto ecológico de gestão do município. E o que faz com a matéria orgânica? Tem um pátio lá de 3 hectares com as minhoquinhas. E dá para as minhoquinhas, não lembro agora se é 30 toneladas de matéria orgânica por dia, que as minhoquinhas dão conta perfeitamente. As californianas, né? São elas. Então, elas são vorazes, são boas de comida. Né? Mas só para concluir a minha aula lá, eu peço para eles, tá, e aí vamos começar. Então, o 50% é orgânico, perfeitamente reciclável. 30% é papel, papelão, plástico, vidro, metais, perfeitamente reciclável. Sobrou 20%. Né? Então, em vez de a gente estar mandando Porto Alegre 1.200 toneladas para Minas do Leão, a gente podia estar mandando umas 200, 300 toneladas. Se tu entrar nesses 20%, tu vai ver que tem coisa como ser reaproveitado. Mas são passos que tu vai dando. Né? E aí tu chega mais ou menos no que o Lutzenberger disse. Né? Não existe na prática rejeito. Existem resíduos. Coisas que eu não quero mais no meu processo produtivo, mas que é matéria-prima para um outro processo produtivo. Se existir algum rejeito, aí a minha tese, a minha ideia é que isso aí não devia ter sido produzido. Tira do mercado. Né? Então, aquela embalagenzinha que não tem como ser reciclada, o problema é dela, não é meu. Ela tem que sair do mercado, não eu. Né? Então, ela tem que ser banida. Que é o caso das metalizadas, né? Das metalizadas, né? É. E a indústria que vai correr atrás de um, ou de criar o processo de reciclagem, ou de achar uma outra embalagem que seja reciclável. Daí, se a gente parar pra pensar mesmo, por exemplo, embalagem salgadinho ali é lixo tudo, né? Porque não é alimento, sabe? É verdade. Não é nada. Entra bem na teoria do professor, né? Eu acho que podia tirar do mercado. É, eu acho. Bom, agora são 11 horas e 23 minutos. E a gente vai voltar aqui pra botar um trechinho da Silvia Carneiro. Já que essa diretora dessa escola, que lá não entra salgadinho, né? Lá não tem esse tipo de nem coisa. Nem refrigerante. Né? É, verdade. Então vamos ouvir aí a Silvia. Quem são os pais que procuram a escola? Assim, tem um perfil, porque me parece assim, bem diferente, né, dessa linha consumista que muitas pessoas têm. Né? Só o fato de não poder ter refrigerante dentro da escola já é uma coisa bem diferenciada, inusitada, eu diria até, né, em relação a outros colégios. Olha, os pais são pessoas conscientes, pessoas que buscam uma educação para os seus filhos, que vem a somar aquilo que eles acreditam, mas não são pessoas muito diferentes do normal. O que a gente sabe que a gente tem uma mídia vendendo um monte de porcaria, não só de alimentação, mas de comida, de música, de vídeo, de TV, de programas, de, né, de, enfim, a gente sabe esse mundo imediatista que nos rodeia e que não nos gera reflexão para que a gente possa sair desse modelo de consumo e que nos faz nos sentir longe da gente mesmo. Então, o que a gente faz aqui na escola é essa proposta de reflexão e de ações transformadoras. E a gente percebe que os pais, eles precisam desse apoio. Não é que aqui a gente seja melhor do que ninguém, que a gente seja super consciente e tal, mas eu acho que aqui a gente busca isso. E a gente, então, escolhe uma escola que nos apoie nesse sentido e não nos apoie para que a gente seja mais consumista, se alimente pior, fique encaixotado dentro de uma sala de aula, num espaço que não tenha árvores, né? Ontem, por exemplo, um aluno veio me oferecer pitanga e disse, ah, essas pitangas são importadas de Ibiraquera. Ele fez o feriado em Ibiraquera, em Santa Catarina. Então, isso são coisas que aqui acontecem, né? Acontecem porque valorizando um potinho onde tinha 20 pitangas. E eu saboreei aquela pitanga, agradeci para ele. Então, são coisas que são muito interessantes. De repente, numa outra escola, as pessoas estão lá comendo seu salgadinho, cruzando um pelo outro sem se cumprimentar, numa fila de cantina. Eu acho que não dá para pegar muito pela alimentação, porque é muito mais do que alimentação, né? E assim, aqui é até da educação infantil até a quinta série, isso, né? Que tu acha assim, que diferencial? Assim, esse aluno vai sair daqui com uma outra consciência, na tua opinião? Com certeza, não só o aluno, mas os pais, a própria equipe, que se porventura foi transferida, foi para uma outra escola, ela está implantando isso. Eu escrevi um livro, que foi através de uma dissertação de mestrado, que foi uma pesquisa para saber como reverberou essas questões éticas, de alimentação consciente e de ecologia. E a gente vê que as pessoas seguem espalhando isso, sabe? A gente tem que acreditar que essas ações legais que a gente está fazendo no dia a dia reverberam positivamente. E essa questão que tu comentaste antes sobre a formação de professores, Silvia, como é que é esse trabalho que tu faz? A gente faz um curso que basicamente tem uma temática de ecologia do ser, onde a gente trabalha o autoeconhecimento, ecologia social e ecologia planetária. A gente trabalha desde neurociência, de como se dá o processo de aprendizagem dentro da nossa cabeça, quanto a práticas de um plantio, ou um suco verde, ou uma dança circular, uma meditação, ou mesmo projetos de estudo, algo bem pedagógico. Que referencial pedagógico a gente pode ter hoje? Trabalhar com consenso, com mapa mental. Então é um mix de várias, em diferentes dimensões, para que esse professor, não enquanto receita, mas enquanto possibilidades de que ele vá se identificar com algumas coisas e comece a transformação. Não existe uma transformação total do momento para o outro. Quer dizer, esses professores que passam por esses cursos, e muitos da nossa ESMED aqui de Porto Alegre, o que muito me alegra, isso há 3 anos a gente vem trabalhando, ele já tá reverberando na escola, as escolas já estão fazendo diferente. Uma escola fez um círculo para fazer danças circulares, a outra fez um comedor de pássaros, a outra está harmonizando toda semana com seus alunos. Então, de alguma forma, isso vai, não como receita, mas vai se espalhando e eles vão se adaptando às suas próprias necessidades. Rádio Verde, Rádio Verde, Verde, Verde, Verde, Verde, Verde, Verde. Essa Silvia Carneiro, então diretora da Escola Amigos do Verde, que deu pra perceber, né, cara? Pelo menos assim, sem puxar saquismo, assim, achei que ela é uma idealista mesmo, assim, que botou na prática a ideia dela, né, o sonho dela. Ah, com certeza, sim, com certeza. Tu entrar numa escola e ver um espaço para danças circulares, assim, é uma coisa que realmente não é o padrão, né, de como se faz uma escola, assim, né? E realmente, eu senti uma harmonia no ar, uma coisa bem diferente do que se costuma ver numa escola, assim, claro, criançada correndo e aquela coisa, mas conectados. Com a terra, eu acho, conectados com Gaia, né? Isso aí, a gente vai ouvir agora, então, nosso técnico Eric Hempel aqui para separar para nós aí, então. Pois é. O Gabriel, que é o aluno, Eric, mais um dos alunos, quantos anos ele tinha também? 8, cara, eu acho. Era. Que sim, né? Uhum. Mais um exemplo aí de um pequeno estudante que sincero. Saca de educação ambiental. Então, eu estou aqui com o Gabriel, que também é mais um amigo do Verde. Queria te perguntar, Gabriel, o que tu gosta de fazer aqui no colégio? O que tu gosta aqui da escola? Eu gosto da aula de agroecologia, que a gente vê um monte de bichos e também faz gincana, né? E é muito legal. Tem aula de agroecologia? Sim. E o que vocês fazem nessas aulas? Ah, a gente estuda os animais, os insetos, mexe na composteira e vê os tipos de plantas e flores e isso. E planta e muita coisa. E tu gosta da comida aqui do colégio, Gabriel? É muito boa e também é saudável. É? É. E tu não sente falta de não ter refri aqui? Não, porque eu nunca gostei de refri. É, eu tomava, mas me acostumei a não tomar porque não é tão saudável. Agora 11 horas e 29 minutos. Eric Hempel, terceiro bloco musical, o que temos? Ah, verão. Fiz agora, me inspirei, começo do calorzinho, botei um somzinho mais do surf, né? Então, um Australian Crawl com Dal Her e Hoodoo Gurus, Night Must Fall também, que é uma sonzeira aí. Ah, pra galera do surf, né? Então tá. O pessoal lá de Garopaba. Ah, que tá nos ouvindo, né? Isso aí. Vamos de som então. A moment that will pass. Yes, it's that time. Is it that time we knew it couldn't last? I'm just trying to catch my breath. A heart that beats itself to death, panic stricken by the thought. You're not here for my support. But it's that time. Is it that time? A curtain has to fall. Yes, it's that time. Is it that time? The writing's on the wall. You're in your prime. You're in your prime now, darling. And that's the worst of all. It's just that time. Night must fall. Faltando 23 minutos para o meio-dia, temperatura por volta dos 21 graus aqui na zona sul de Porto Alegre. Nós somos a Rádio Verde, estamos no ar com a nossa 13ª edição do programa, que conta com apoio cultural do Meu Copo Eco. Passar do descartável para o durável. Saiba mais em meucopoeco.com.br. Então aí tivemos esse bloquinho surfista. Esse bloquinho acho que é para lembrar o campeonato de pack surf, né? Que vai ter em Garopaba dia 16 de novembro. Ah, vai, verdade, as pranchas de pet. Pranchas de surf de garrafa pet. Bacana. Então, assim, a gente vai voltar aqui a falar com o professor Darcy Campani. Professor, fora do ar a gente estava comentando sobre essa questão de que é a necessidade da continuidade da educação ambiental, né? Que é essa questão, assim, que os pequenos aprendem e, às vezes, ao longo dos anos, assim, eles vão desaprendendo, é isso? É, a sociedade que está aí fora joga toda contra, né? E vai pro consumo, e aí o meu parâmetro... Espero que não esteja me ouvindo aqui, apesar de que a audiência deve estar alta, mas a minha filha, né, que teve no seu colégio, uma das primeiras palestras que o pessoal lá da MLU deu sobre coleta seletiva, por acaso foi no colégio da minha filha, e por uns 2-3 anos era ela era assim em casa aquela ferrenha defensora, né, do não matar a formiguinha, do não jogar o lixo no lugar errado, mas a sociedade vai consumindo, vai impondo o consumo como padrão, né? E aí é complicado. Então essas crianças que estão aí se formando na como é que é o nome? Amigos do Verde, né? Amigos do Verde. A tendência, se não houver uma permanente e forte campanha de conscientização ambiental, é o pessoal se formar, sair do colégio e dali a pouquinho tá um consumidor com alguma característica talvez diferente. Algumas coisas ficam, né? Mas essa sociedade de consumo nos consome. Porque precisa ser um processo contínuo, né? Tem até assim, que a educação ambiental ela não precisa ser restrita só à questão da escola, né? Para pequenos, né? Que ela deve ser dentro da universidade, em empresas também, né? Porque também essa questão da gente só apostar nas crianças é meio complicado, né? Botar toda a responsabilidade na geração futura, né? É, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que também fazer as nossas mudanças, né? E se posicionar, né? Nós temos que nos posicionar, a gente tem que ser menos passivo e também saber que se posicionar não precisa quebrar nada. Posso me posicionar defendendo meus princípios, minhas ideias, sem precisar quebrar nada. Eu posso simplesmente no dia a dia ter uma postura diferente, uma postura não passiva, uma postura ativa, mas propositiva, né? Tô vendo alguma coisa sendo mal errada, sendo mal feita, tem que ir lá falar com a pessoa. Tô vendo o artista colocando lixinho no chão, né, que tava fazendo notícia inicial. Pô, não tem que dar desculpa que eu tô chegando do Rio, tô chegando de São Paulo, porque São Paulo também tem a lei, só não tem fiscalização. E não é nem questão de ter lei ou de não ter, é questão de bom senso. Até foi bom que saiu a notícia, que, bom, pelo menos mais gente, isso acontecendo com um artista global, fica mais gente sabendo, mais gente pensando no assunto, né? Mas até quando se fala em educação ambiental, a própria Europa, que às vezes até tem alguns padrões europeus aí, os caras que adoram falar na Alemanha isso, Alemanha aquilo, mas eles chegaram ao que tem hoje um pouquinho mais avançado com a gente, não muito, né? Em cima de multa. Né, em cima da educação do adulto, em cima da multa. E eu acho que a gente tinha que passar para um sistema que não precisasse a multa, que a multa fosse lá o último dos casos, né? Mas uma educação ambiental, uma postura ambiental nossa mais ativa. Né? Acho que tem também a coisa da educação, né? Que na realidade, se a gente parar para pensar, depois que sai da escola, um dos grandes educadores assim, é a mídia, né? Então, e exatamente a mídia tem o estímulo contrário, né? Que tem o estímulo econômico, né? Não o ecológico, né? De comprar e vender, comprar, tem isso, tem aquilo. E não se preocupa, a gente tá falando negócio da Globo, né, das novelas. A gente tava brincando, eu não assisto novela há muitos anos, mas a gente tava brincando que provavelmente se tivesse uma novela em que aparecesse as pessoas separando o lixo e dizendo que quem não separa é brega, tá fora de moda e tal, faz algum tempo que tu não vê novela, então, porque tinha uma novela aí que um personagem era o sucateiro lá e ele era, a novela, ela era... Pelo que a gente sabe, assim, não é nada formal, financiada por um ramo de embalagens. E aí o cara falava só que reciclar aquela embalagem era bom, que aquela embalagem era bomba, que aquilo lá era bom, né? Então tem o outro lado também do... Ah, mas aí aproveitaram para a parte econômica, né? É brabo, né? Fazer o marketing mesmo. Né? Mas eu acho que, e aí pensando um pouquinho mais na sociedade enquanto um todo, né? Que a gente tem que... Na própria notícia econômica, uma coisa que eu me choco, toda vez que se fala em o PIB não foi 4,7, foi 4,6, tem que cair o ministro da Economia. Tem que derrubar a manteiga do bolo aí, né? Tem que derrubar. Mas o que mede essa porcaria desse PIB? Mede a minha felicidade? Não mede. Mede o crescimento da economia. Agora, se a gente fala em desenvolvimento sustentável, a economia vai poder crescer pro resto da vida? Não. Nós temos que ter um outro medidor de economia. A Inglaterra, por mais ortodoxa que seja nas suas políticas, ele tem essa questão de desenvolver o indicador de felicidade, né? Não mais o PIB. Né? Então, quando a gente fala esse negócio da mídia, né? Eu fico brabo, né? Quando qualquer alteraçãozinha fica essas discussões de PIB, porque o PIB, porque o PIB. Pera um pouquinho. Se a gente está falando em ambiente, em algum momento a gente vai ter que ter PIB zero. O crescimento vai ter que ser zero. Né? Parar de crescer, que uma coisa é que nem o corpo humano, né? O corpo humano, o corpo dos animais, uma hora para de crescer. Se a gente apostar numa maior eficiência, né? Eu posso ter o mesmo padrão de qualidade de vida, mas com mais eficiência. Se tem mais eficiência, eu posso até ter um PIB levemente negativo. Por quê? Porque eu estou consumindo coisas no mesmo padrão, mas com menos gasto. Sim. Né? Então, temos que botar um outro indicador outro e temos que de medir e temos que filtrar as nossas notícias, né? Nossas notícias, aquela informação que chega todo dia na cabeça da gente. Né? Eu já não ligo mais rádio para ouvir notícia, porque a notícia ela vem 100% contaminada com uma determinada visão. Vejo na televisão, mas aquele negócio que já fica me corroendo, porque está ali, tá explícito, uma postura ideológica dentro da notícia. Uma postura ideológica desenvolvimentista, que acha que tem que crescer. Crescer para onde, por quê e para quê. É, e tem aquela coisa, sempre eu vejo assim, aquelas notícias que tem, né, que é aumento das vendas como se fosse uma coisa super boa, assim, né, bom pra quem, assim, exatamente, né, aumentou as vendas do Dia das Mães em comparação ao ano passado, do Dia dos Pais, não sei o quê. Não tem uma discussão sobre essa questão do consumismo que tem, né, embutido. E sempre, né? Aumenta, né? Sempre aumenta. Mesmo talvez quando não aumente, aumenta, assim. Hoje se fala muito, parece muito, né, que o Brasil é o que mais cobra impostos. Mas pouquíssimo se vê na imprensa que o Brasil é um dos países com maior carga horária de trabalho por trabalhador. Por que a gente tem ainda legalmente como carga horária 44 horas? Na Europa, boa parte é 36. Os professores da URSS às vezes vão lá, tem reunião sexta-feira, chegou meio-dia, desaparece todo mundo. Né? É 36 horas de trabalho. Por que que houve uma redução de carga horária de trabalho na Europa e aqui não? Né? Por quê? Porque tu tem que ter emprego, tem que gerar emprego. Né? Quanto mais tu trabalha, mais tu tá roubando o emprego do outro. A economia é uma movimentação esotérica de uma coisa chamada moeda, né? E que tá ali sendo movimentada. Se tu produz bens para que a sociedade seja feliz, né? E tu pode incorporar mais mão de obra diminuindo a carga horária. O que interessa é isso, essa coisa global chamada felicidade e o que circula de bens para dar essa felicidade para a população. Então tem que ter uma outra lógica nas notícias que a gente recebe. Bom, agora faltando 14 minutos, então, para o meio-dia, a gente vai ouvir agora, Eric, um cara que a gente encontrou por acaso lá no Amigos do Verde, né, cara? Foi muito bacana, assim, tipo, e contar com alguém que tenha uma teologia, eu diria, parecida com a gente, né? Que tem essa coisa de querer viver um pouco diferente dos outros, assim, não entrar nesse esse rio caudoloso aí do consumismo, do viver igual. E é alguém que faz um esforço, né? Porque ele mora na Lomba do Pinheiro, então o que ele faz? Ele vai de carro até lá pra levar a filha, deixa o carro lá e daí leva a bicicleta no carro e daí da bicicleta vai até o trabalho e volta. A escola fica localizada na Cristóvão Colombo. Ele atravessa a cidade para poder dar essa educação aí com esse viés ambiental para a filha dele. Vamos ouvir o cara então. Então, nós estávamos quase saindo aqui, indo embora aqui de Amigos do Verde, e encontramos o nosso amigo Beto Flack, nosso ciclista número 1, participante do programa número 2. E ele é o pai também aqui de Amigos do Verde. Então, Beto, a pergunta que a gente faz é: o que te motivou a trazer a tua Violeta para estudar aqui? Bom, quando eu estava procurando uma escola para Violeta, a gente olhou, acho que umas 20 escolas diferentes, e aqui o que nos chamou muita atenção foi a qualidade do projeto pedagógico que eles desenvolvem, que é um projeto de uma pessoa integral, né? A criança se desenvolvendo com integralidade, com liberdade, com autonomia e com amorosidade, principalmente, porque a escola ela desenvolve muita educação ligada numa perspectiva de sustentabilidade planetária, de auto-ecoconsciência, com alimentação natural. E esses valores, eles são valores que eles depois ficam para a vida inteira. E é justamente na infância, acho que é o principal momento de plantar as sementes principais que depois vão acompanhar essas plantinhas lindas que são nossas crianças pro resto das suas vidas. E o que tu percebe, assim, alguma diferença da Violeta, da educação, Gabriel tem educação aqui de outras crianças lá fora, assim? Percebo. É, uns dias atrás eu tava vindo com ela aí, daí eu venho de carro com ela, né? E deixo o carro e vou de bicicleta o resto do caminho. Aí tava muito congestionado o trânsito, daí eu disse, filha, vou deixar aqui mesmo o carro lá perto da Protásio Alves, lá, né? Lá, na Cristiano Fischer. Eu disse, agora nós vamos seguir pedalando e tal, né? Eu tirei a bicicleta, botei a pequena atrás ali na cadeirinha, vamos de bicicleta. Nós tínhamos dado uns metros assim, daí eu pensei que ela ia dizer, bah, que legal, que isso, que aquilo. Sabe o que ela me disse? Ela disse assim, né, pai, hoje a gente não tá poluindo para ir pra escola. E acho que essa é uma questão que faz uma diferença muito profunda, assim, de ver as crianças identificadas com os valores, com um conjunto de valores, é, que vão fazer o planeta retornar a uma etapa, assim, que a gente está muito, muito complicado, né, que é a etapa da sustentabilidade planetária de todos os seres. E aqui as crianças, elas conseguem viver isso, elas aprendem isso. É, eu estaria com um bolso cheio de exemplos para te dar. Outros dias foram passear lá em casa, e daí, na hora do lanche, alguém pegou o prato, assim, antes de pegar o seu lanche, foi distribuindo para os colegas. Daí me chamou muita atenção isso, porque normalmente no meu tempo de colégio, quando eu era na vereda, né, o cara ia lá se brigar, ver quem pegava primeiro e tal, e aí a criançada ali se distribuindo assim numa boa, né, compartilhando. Então a gente percebe que no dia a dia da criança tem muitos valores que eu tenho certeza que eles são desenvolvidos aqui pelas práticas históricas desses 30 anos aí que a escola tem, né, acumulando. Não é por nada que a escola tem um projeto que é, já foi apresentado em muitos lugares do mundo aí, né? Muito pesquisado. E eu acho que todo pai, toda mãe que está buscando um espaço realmente diferenciado para a educação da sua criança, ela deveria encontrar aqui na Amigos do Verde um amplo espaço de acolhida e trazer as crianças para cá, porque isso aqui é maravilhoso. Rádio Verde! Rádio Verde! Rádio Verde! Nós estávamos quase saindo aqui, indo embora aqui da Amigos do Verde. Encontramos o nosso amigo Beto Flack, nosso ciclista número 1, um participante do programa. Faltando então 9 minutos para o meio-dia. Esse foi o Beto Flack, ciclista e pai da Violeta. Oh, pai da Violetinha, né? É. Que bacana. A Violeta é uma florzinha mesmo, a gente viu ela lá no Pelo Amigos do Verde, assim, muito bonitinha, muito querida. É. E é exatamente isso. Fica então esse depoimento, acho que otimista, assim, pra gente pensar de que realmente, assim, né? A gente espera que os pais que estão investindo na educação dessas crianças aí, voltadas para a questão ecológica, que essas crianças resolvam seguir adiante com essa ideia, né? Perpetuem a ideia, né? Na verdade tem a coisa de que são vários estímulos que tem na escola, né? Então as crianças ouvem falar de compostagem, de suco verde, de alimentação viva, de coisas que normalmente não se ouve falar normalmente, né? Principalmente nos colégios que a gente trabalha. Sim, é, tu vai falar em composteira já é um medo, né? Ah, meu Deus! Que é isso? Composteira e com bichos, nada, não tem nada de mistério. Então, professor Darcy Campani, o que a gente pode falar aí, qual é a sua expectativa, assim, o que dá para melhorar nessa questão de educação ambiental e da conscientização das pessoas? Vamos pensar no futuro aí. É uma... quem estava falando agora, quando estava o pai da Violeta falando aí, né, tem que ter uma postura mais ativa, né? O Ed estava falando aí, estava comendo suas frutas um dia num local e tinha criancinha lá. Às 8h30 da manhã, com Doritos e um refrigerante desses que é puro corante e xarope, né, ao mesmo tempo. Ah, e aí tem que falar, não adianta, não adianta, tem que segurar, tem que falar. Aquela mãe que está deixando seu filho, né, consumir aquilo ali às 8h30 da manhã é pior, porque está o, né, teoricamente está lá o estômagozinho daquela criança vazio recebendo aquilo ali direto, mas tanto faz 8 da manhã, 10 da noite, né, meio-dia, não tem. Tem que entrar para dentro da gente. E a gente tem que ser ativo. Ativo no bom sentido. Porque aquela criança não tem opção. Não é que ela não tem opção. Agora, no momento ali, ela está... Ela está sendo criada. Ela está sendo aculturada. Passos, né? Então, vai ser aquela criança que vai olhar uma banana mais tarde e vai dizer... Sabe, é aquele programa que a gente fez sobre alimentação saudável, né? A nutricionista que veio aqui, a Bárbara, ela comentou isso, né? Que é uma questão muito familiar, né? A questão da alimentação é hábito, já vem desde cedo. Já te alimentando faço, desse tipo de coisa. É, tu não vai. É. Dificilmente, a não ser que tu tenha assim, uma tomada de consciência muito grande. Bah, aquela criança resolveu assim, se revoltou contra a mãe, contra o pai, resolveu mudar. Mas se não, ela vai seguir. E vai dar pro filho dela a mesma coisa. Claro. Né? E dá para fazer tudo isso numa boa, sem brigar, sem, né? Mas usando humor, usando a. né? É, o puxãozinho de orelha de discreto, de leve, né? O despeixe, daí eu falei, né? Mas que café da manhã bem nutritivo, hein? Pois é, bem nutritivo. Que sorriso, sim, né? Então a gente espera, né, que essa questão da educação ambiental entre no dia a dia das pessoas, assim, cada vez mais. Não só dessa questão formal da sala de aula, mas que seja uma parte da rotina das pessoas pensarem, né? Em como adotar hábitos que estejam mais em harmonia com a natureza. Eu acho que o que a gente precisa pensar, eu acho que o grande nó é conseguir pensar que, que o ambiente, ele não é uma coisa fora da gente, né? Que ele é nosso, e na realidade que essa questão ecológica, ela deveria ser muito mais vista como muito mais social do que ecológica, né? Ou vamos dizer assim, uma social do futuro, né? Porque a gente vive uma sociedade egoísta, né? Então, enquanto a gente... Ah, por que me preocupar com o ambiente? Se a gente conseguisse fazer com que essa preocupação com o ambiente fosse uma... Faça parte da gente. Da gente, talvez a gente consiga. E o meio ambiente, não? Lá longe, né? Tem um conceito aí que é chamado ecologia profunda, se não me engano. Né? Que é exatamente isso. A ecologia não é algo longe, né? É algo dentro de mim. É tudo. Isso aí é o pensar uma nova sociedade, pensar um novo... relacionamento com os seres humanos, um relacionamento. A biodiversidade não é só com os outros bichinhos, é com a própria espécie humana, né? Da gente se aturar um pouquinho mais ao outro, as nossas diferenças, compartilhar, ter uma sociedade com outra visão, né? De compartilhamento, parar de diversidade. Parar para pensar nos outros. Aqui eu acho que numa das falas ali dos alunos também, não da mãe, foi da mãe que disse, ah, o meu filho reclama que lá fora as pessoas não pedem desculpa, não, né? É isso, é o se sentir dentro de um ambiente que a gente tem que ter mais harmonia, né? É harmonia geral. Um dia desse eu estava num debate aí dentro da Semana da Água, onde estava um colega da Holanda, né, analisando os escritos do Gramsci. Gramsci analisa muito na realidade que ele viveu, no momento político que ele viveu, a questão da luta pela hegemonia, e que ele estava ligando que agora esses movimentos sociais estariam apregoando a hegemonia, ou seja, a fim da hegemonia. Não temos que lutar por ser hegemônico, por ser majoritário, por ser maioria, por ser conquistar, né? Nós temos que ser harmônicos, né? Sabendo que eu penso de uma maneira, tu pensa de outra, aqui temos quatro pessoas, quatro pensamentos diferentes, e viver numa boa, né? Viver tranquilo. A história da orquestra, acho que é legal agora também, né? Como se fosse uma orquestra, cada um do seu instrumento, e a gente precisa achar uma harmonia maior, né? Para nós todos entenderem. Tem um filme, a Orquestra, que agora eu não me lembro, mas é do Fellini. É muito interessante, mostra exatamente isso. Cada um com a sua chamada idiosincrasia, com a sua personalidade. O flautista é assim, o violinista é assim, mas o maestro chega lá e põe... Tá faltando talvez um maestro pra essa história. Ah, então. Dessa forma inspirada, então, musical, né? A gente termina aqui esse programa, essa edição da Rádio Verde, que trata sobre educação ambiental. A gente agradece a presença do professor Darcy Campani, coordenador da Assessoria de Gestão Ambiental da URGS. E vamos de música de encerramento, então, Eric Hempel. Então, Dire Straits, então, Money for Nothing. E gratidão, pessoal. Um bom final de semana. Então tá, de volta semana que vem. Tchau, tchau, Ipanema. Working, that's the way you do it. Let me tell you, damn girl.